Papadouro, Corona 63, Taco 91, a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, até na Campina, contato. 1963, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 04, bom voo. Alternativa 4, Índia, 150, espera no 04, bom voo, obrigado, bom voo. Tran 3517, ao fazer a passagem do tráfego da Gol, a retaguarda, acudendo com a equipe de sol, repete ataque. Não evita. Autorizado ingresso, porta lá entrou no 098. Salvador, bom dia, Uno 963. Uno 963, ali mantém que você não sabe. Azul Alfa e Anquieco, bom dia pra você. Bom dia, senhor. Alfa e Anquieco, tá do pátio 3. Solicita reboque para o gate de número 9. Autorizado, reporta ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportará para ingresso ao principal o Alfa e Anquieco, obrigado. São Salvador, é o Tom Mike, é o Redor, na posição 7, pátio principal. Solicita reboque para a posição 6, dúzia, no pátio principal. Mike X-Ray Golf, está autorizado no reboque do gate 07 para o gate 06. Ok. Controle, bom dia. 865 passa 1.800. 865 é o controle, contratada. Oceano 6211, chame Recife 125 Ana. Recife 25 Ana, chame 6211, bora. Tá bom. Prove que o Luiz vai fazer toca arremetida em Veracruz. Ciente, vai passando através do farol da barca. Vitor, autorizado a colar pista no 7, vento 320 graus, 029. Vitor, só decolar 241, controle de 0, décima 8. 208, Tiago. Tiago, confirma, por gentileza, apenas o problema? Autorizado o táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, pessoal 6, ajuste no 014, bom voo, TAM 35 no 7. Ciente Bravo Kilo Whisky, frequência livre, até o alto. Corona 963, decola 242, controle 20, décima 8. 208, Corona 963. Solo azul Alpha Yankee Echo, pronto para ingresso para principal. Está autorizado, aproximação ILS. Livre ILS, Corona 649. Após a aeronave que vai parquear para o 06, autorizado ingressar para participar, ponto 09, obrigado. Voo 1865, chame Recife 1260. 260, boa. Boa. Principal. Mike X-ray Golf, salve Ciente, bom dia. Bom dia, grato. Recife 1260, decolando 345, controle 0, décima 8. 3517 ao controle, está em contato radar. Controle voo da 963, autorizaria direto brinde. Negativo. Certo. Voo 1649, Duna, localizador em aproximação, reduz a checa o trem, chame a torre 1186. 00, trem, estabilidade, voo 1649. Salvador, golfe, 3, autorizado via chegada Bonf, ajuste no 04. TAM 3517, curve à direita, voe e leva. Onde leva, TAM 3517? 649, vento variável 029, autorizado pouso, pistão 0, checa 3. Eu e pouso, gol 9649, baixar e travar. Voo 1963, chame Recife 1251. 1251, agora 963, grato. Papa Romeu Serra Novamba Vitor, direto conquista autorizado. Veste conquista direto Novamba Vitor. Final normal, baixando, travou, voo na 649. Foram 649, ciente, tá livre pouso, pistão no zero. Livre pouso na zero. Papa Romeu Serra Nova Boa Vista, chame Recife 260. 260, muito obrigado, bom dia. Vai 49, solo 51, solo 2 na 9. Gol no 649. Bom dia, Alfa Juliette 02, ao portão. Alfa Juliette 02, né? Dan 3517, chame Recife 1260. 153, pronto cópia, Pergolão? Pronto para cópia. Autorizado, Pergolão, nível 360, via Prisoluno 0 Tesmap e após conforme a rota do plano de voo. Na cola da pistão no zero, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após voo direto, posição bridge para interceptar o via. Aciona 5567, o controle 120, decimal 8, TAM 3153. Então, 3153, com o segmento correto, vai estar pronto para o chassonar. Azul 5003, bom dia, informação Juliette, confere, preparada a Euleta para Guarulhos e aguarda a cópia. Juliette, gol 9063. O 9063, passa a duna, localizador em aproximação para pouso, reduza, chega o trem, chame a torre, 1186. 26, obrigado, até daqui a pouquinho, 9063. Do 5003, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Prisolo 16, até Belo Horizonte, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na sumida da El, Leda, após o voo, posição bridge, para interceptar o via. Aciona 5572 e o controle 120, decimal 8. Azul 5003, que esteja muito correto, vai estar pronto para chassonar. poderia aumentar o brilho do papi, por gentileza? Oi, por gentileza, poderia aumentar o brilho do papi? 063? Afirme, som não. Obrigado. E a gente tá sem a... sem mecanismo de mudança aqui, sem o controle remoto. Tem que ligar para o operador mudar lá. Então, vai ser mudado, porém não, não pro seu pouso, não foi possível. Acho que os próximos. Agradeço pela informação. A gente percebeu, não dá para... é mais essa qualidade, né? Não, praticamente não consegue vê-lo. Eu avistei ele bem próximo ao final. Problema. Obrigado, de qualquer maneira. Solo 04, ao livrar direito, solo 219. 219, 063, espera daqui a pouco. Solo Salvador, bom dia, Gol 9063, aqui é Alfa. Gol 9063, muito bom dia, Alfa, repartindo Juliette. Antes da Juliette, que é Alfa, 9063. Solo com a para a minha posição superior, tudo bem? Primeira nave? 3153, acionamento está autorizado, reporta para push. Na posição, para 9063, ingresso Juliette para 05. Direto para 05, obrigado. 063. Solo 9063. Prossiga. Por gentileza, saída para Guarulhos, é da El? Afirmativo, da El Leda. Obrigado. Solo 3153 para Porto Pé, posição 3. Solo 3153, cadeira para a equipe de solo, repórter ataques. Para Marotato. Salvador. Bom dia, passarelo 2223, ciente da informação, Juliette. A repetitivo, vitória da conquista. 9014, câmbio. E aguarda a cópia para vitória da conquista. 227, água, patronal, subida. Guardando a cópia para a vitória da conquista, passarelo 223. 227. Não, 3153, autorizar táxi via Índia até o ponto de espera, quando lá torre 18 decimal 6, ajuste no 04, bom voo. Área 2227, pronto, cópia. Autorizado vitória da conquista, nível 180, decolando da pista 10 com curva direita na subida Arbor, após voo direto vitória da conquista. Aciona 5001 e o controle 120 decimal 8, passaredo 2227. Arbor direita, após DCT vitória da conquista, nível 80, 5001, 120 decimal 8, passaredo 2227. Correto, vai estar pronto, puxa sinal, passaredo 2227. Passará pronto, 227. Vento variável 03 nós, está decolando, pista no zero. A sua transição está horrível, QSA de 1 para 2, o TAM 3153, entendeu que está autorizado a alinhar e decolar, é isso? Afirmo, autorizado a alinhar e decolar, vento variável 03 nós, TAM 3153. É, 3153. Sugiro que o senhor troque o microfone aí, amigo, está dando microfonia e está ininteligível, ok? Técnico de solo é para táxi. Em coordenação, está autorizado para reportar para táxi o azul 45003. O 3153, confirma com essa? A mesma coisa, viu, amigo? Ok. Prova que, Luiz, que se for interessante para Vossa Senhoria, este controle autoriza o voo direto para a final da pista 17. Câmbio. No controle, meu cordial, autorizado via chegada bom, ajuste no 04. Toronto, the Paul 3-3, good morning, the system 3153, position. 3153, this is departure, a radar contact, procedure is clear, over. Okay, performance dial report 3, and keep master follow 360 unrestricted. Vou deixar seu critério a velocidade até a posição BOMF, quando então o senhor vai iniciar a redução de velocidade, tá bom? Muito bom, bravo aqui, Luiz, que aguarde transferência de comunicações. Ataque, seu azul 5003, tem 118 a bordo, 3,55 da autonomia, alterna Ribeirão. Azul 5003, autorizado, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 014, bom voo. 7014, pátio Índia, no ponto de espera da 0118, decimal 6. Boa noite, bom dia, o azul 5003. IP 5384, bom dia, prossiga. Autorização, Maceió na escrita, copia o passo de siga. IP 5384, autorizado Maceió, nível 190, decolando a pistão no zero, com curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, para interceptar Golfo 677. Aciona 5004 e o controle 120.8. Ok, então. Autorizado o nome de Lapuca, Jampo, Aracaju, após o CFTG 577-5004, 120.8, então o controle, trip 5384. Trip 584, cotejamento correto, vai estar pronto para o chassarão. Camarão, ok. 5003, está pronto. 010, já está pronto. Azul 5003, além da cola, pistão 0, vento variável 029. Gente. Cadolinha decolada aqui. Como dela? O 5003. Bravo, Kilo Whisky, chame a torre, 1186, câmbio. Porta final no 7, Bravo, Kilo Whisky. Now you are passing 155 gliding in taxi center. Frequency 125.1. Over. 125 this month. Thank you. Nicely. Alright. Que Luiz, que é autorizado pouso pista no 7 e 040 graus 03 mais. Copia 10-6, voo 2-4. Voo no 649, autorizado, nível de voo 260, via Peruísque 58, corrigindo Peruísque 50, decolando a pista 10 com curva direita na subida da El, Leda, após voo direto Porto Seguro. Aciona 5010 e o controle 120, decimal 8, voo 1-649. Azul 5-3. Ciente. Essa é a probabilidade 260 Porto Seguro, na subida da Aleda Porto Seguro, via Antrelista 50. Controle 208, transponder 5010, gol 16 na canal. Gol número 49, com o atendimento correto, o repórter está pronto para estacionar. Obrigado. Azul 5003, suba restrito ao nível 340. Solicito 340 como sinal, senhor. 4503. Certo. Oceano 225 é o controle de Salvador, autorizado via chegada a Bonf, ajuste no 095. Mano, o Mac cuidado. Entendido o tiro de manutenção, que nega 1015, temperatura 29, reporta no código. Ok, é 3/3, ok? Salvador, bom dia, voo 9251, vai passar externo baixo travado, visual. 340, tá bom? Afirmativa, agradeço, 5003, cruza agora 130. Pouso no 0, voo 9251. Prossiga como autorizado, via, chegada bom. 25003, Recife 1251. Bom dia, voo 9251. Voo 9251, bom dia, Alfa Juliette, gate 03. Alfa Juliette com 3. 9251. O TRIP 5384 por estacionamento na 3. TRIP 5384, colhendo com a equipe de sol, repete ataque. Ok, então, colhendo lá, repete ataque, 384.